Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos agora então o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta edição de sexta-feira, com reposição no domingo, dia 30 de novembro. Saúdo o seu padre António Loureiro, que já está aqui comigo. Seu padre, bom dia, boa sexta-feira, seja bem-vindo ao nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos efetivamente de novo aqui nesta manhã, que apareceu com o sol quentinho, quando o sol está-se bem. É verdade, o sol está-se mesmo bem. Fora dele é mais complicado, à sombra. Mas também muito sol na cabeça, depois também deixa um pouquinho... Tudo na medida certa, não é verdade? Sr. Padre, estamos então aí com o Advento à porta. O primeiro domingo do Advento é já então neste 30 de novembro. Exatamente, Advento, que é um tempo de preparação para o Natal, em que a Igreja propõe 4 domingos, portanto basicamente é o mês de dezembro inteiro, e também com o início do Advento começa um novo ano litúrgico. Portanto, o ano civil não coincide com o ano litúrgico. O ano litúrgico começa com a preparação do Natal, que será a primeira grande festa que iremos celebrar, e que se prepara então desde o primeiro domingo do Advento, que será o próximo domingo, e depois teremos até à festa de Cristo Rei do próximo ano, o ano litúrgico, que este ano tem a letra A. A questão das letras é uma ajuda para nos entendermos. São 3 ciclos. O objetivo da liturgia é que o Evangelho possa ser lido na sua plenitude, inteiro, e então atribui uma letra a cada dos Evangelhos predominantes. Então agora a letra A corresponde mais ao Evangelho de São Mateus. Muito bem. No, ao domingo, nas leituras ao domingo. Sim, sim, ao domingo. Não é exclusivo, pois o Evangelho de São João também se vai intercalando. Portanto, este ano, iremos então, a partir de agora, este ano litúrgico, acompanhar sobretudo o Evangelho de São Mateus. Muito bem. Que é uma próxima, pronto, são 4 Evangelhos, cada um tem a sua visão, dizem a mesma fé, mas têm histórias nem sempre coincidentes, ou nem sempre iguais, uns têm uma coisa, outros têm outra, outros têm o mesmo evento, mas contado de maneira diferente, segundo o olhar de cada um dos evangelistas. Isso tudo é a riqueza da fé que podemos ir descobrindo na Bíblia e na leitura conjunta da Sagrada Escritura. Muito bem, Sr. Padre, já vamos então à liturgia do próximo domingo. Antes das considerações que também nos traz, amanhã vai ser um dia muito importante para os jovens da Unidade Pastoral. Exatamente. Os mais crescidos. Temos os que concluíram a catequese, irão celebrar o Crisma amanhã, um momento importante. Também temos um grupo de adultos que irá também fazer o seu Crisma. Portanto, são cerca de 60 os nossos crismandos. Portanto, também um momento importante de vitalidade e de marcar a fé. Oxalá o Crisma não seja um convidar depois: fiz esta etapa, agora já vou descansar. Não, o Crisma é efetivamente receber o dom do Espírito Santo, como foi no Pentecostes, para que depois possamos ter uma vida ativa, guiados pelo Espírito Santo. E é isso que depois vamos pedir também para os nossos jovens e adultos que se vão crismar. Portanto, esta celebração vai ser no Arvedal, não é? Vai ser na Paróquia do Arvedal, às 15 da tarde. Às 15, muito bem. Gostaríamos de convidar a comunidade a participar, mas não há lugar para todos. Não há lugar para todos. Não é? Portanto, mas certamente os que são mais próximos a estes jovens, sim, não é? Vão estar presentes nesta celebração, exatamente, que é de facto muito importante para eles. Sr. Padre, vamos então aqui às considerações. Traz-nos também esta visita que o Papa Leão XIV está a fazer à Turquia. Exatamente. Curiosamente, é a primeira viagem apostólica do Papa Leão XIV. Portanto, é a primeira vez que sai do Vaticano, sai de Itália, indo a um país estrangeiro. E o primeiro que escolheu foi justamente a Turquia e o Líbano. Portanto, dois países maioritariamente muçulmanos, onde o cristianismo é limitado no Líbano, dava uma percentagem significativa. Na Turquia, 0,04% da população, portanto, uma coisa mínima. Portanto, território hostil. É, exatamente. Não é? Difícil. Difícil. Istambul, a antiga Constantinopla, foi a sede do Império e do Catolicismo. Portanto, era ali pujante. Depois da invasão muçulmana, o cristianismo foi praticamente erradicado. Ali uns restos, também muitos imigrantes que estão na Turquia, que professam a sua fé. Então, mas o Papa, pronto, foi visitar esta pequena comunidade, A razão da visita são os 1700 anos do Concílio de Niceia, um momento também muito importante, em que o Imperador Constantino convocou a Igreja para dirimir, para resolver divergências que aconteceram entre os cristãos, para ver como é que era a verdadeira fé. Então o Papa foi também celebrar à Turquia, para celebrar estes 1700 anos do Concílio de Niceia. Então ele diz, dentro deste contexto, ele dizia que vivemos o perigo da redução da figura de Cristo a uma grande personagem da história. Pronto, é mais um da história. Sim, e que faz parte do passado, fará parte do passado e não do presente, como é desejável. E ora bem, e então é o problema de Niceia, foi justamente esse: qual é, como é que entendemos a Cristo, não é? Mas o Papa fala de, olha, aqui na Turquia é a lógica da pequenez, somos poucos, pequenos, mas desde aí temos que nos abrir e manter-nos firmes e não desistir, dar testemunho da nossa experiência de fé e fazermos o nosso próprio caminho. Pronto, então também rezar pelo Papa para que tenha aí um momento também bom para a Igreja, não é só para a Igreja da Turquia, estamos todos os olhos postos no Papa por causa do Concílio de Niceia, que aliás até merece uma reflexão um bocadinho mais aprofundada. Muito bem, Sr. Padre, também nos traz três documentos da Santa Sé, o nosso programa de hoje. Exatamente. A Carta Apostólica na Unidade da Fé. Exatamente. É o primeiro, que tem a ver exatamente com o que estávamos agora a falar. Como o Papa foi ou vai à Turquia, quis fazer um documento sobre a Cristologia ou a doutrina da Igreja relacionada com Niceia. E então o que é que este documento vem dizer? Vem dizer que conta um bocadinho a história, não é, do que aconteceu no Concílio de Niceia em 325, em que havia começou a história, ou as dificuldades, sempre foi havendo algumas dificuldades na doutrina, na que todos vivam a mesma fé. Então apareceu um sacerdote chamado Ario, que começou a dizer que Cristo não era Deus, ou era um Deus menor, era filho de Deus, que Deus o tinha criado, que não existiu por isso desde sempre, e esse era uma espécie de semideus que depois criou o mundo. Pronto, e aquilo, de repente, houve muita gente que entendia que aquilo até tinha sentido, porque como é só um Deus que existe, esse Deus seria o Pai e o resto era criação de Deus, do próprio Deus. Então isto gerou uma polémica na Igreja, porque os bispos começaram a dizer: não, isto não é fé cristã, não é essa. E então gerou-se ali umas polémicas, o Papa convocou o concílio, e então debateram este problema, porque basicamente é um problema de cristologia, quem é Cristo? E é um problema de quem é Deus, de trinitário. E então este concílio proclamou o credo que rezamos na missa, em Cristo creio em um só Deus, mas creio também em Cristo, Deus verdadeiro, luz da luz e Deus verdadeiro. Portanto, Cristo também é Deus. Cristo é coeterno com o Pai. Cristo, segundo a forma, é gerado por Deus, pelo Pai, gerado, mas não criado. Portanto, é uma prolongação do Pai, da mesma substância, da mesma essência, é Deus igual ao Pai, na sua essência. Depois, portanto, isto o que é que vem dizer? Quer dizer que Cristo é verdadeiramente Deus, o que dizemos ao princípio, não é simplesmente uma personagem histórica que aconteceu, é Deus no meio de nós, é Deus na Santíssima Trindade. E Deus não é só o Pai, é trinitário, é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas na Santíssima Trindade e não só Deus, o Pai como Deus e os outros como criaturas de Deus. Então, olha, é um momento importante, isto é um pouquinho complexo, a teologia, esta reflexão. Sim. Mas basicamente está a dizer que Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, e porque Cristo é Deus, é o nosso Salvador, que permite que a natureza humana entre em comunhão com a natureza divina. Pronto, então o Papa, neste documento, na Unidade da Fé, vai falar sobre as polémicas que aconteceram no primeiro milénio, nos primeiros séculos, no século IV, e também atualizar para o mundo de hoje. Portanto, o Papa diz que estamos com um regresso ao arianismo na cultura atual. Ario, o arianismo, é aquele que não reconhece a Cristo como Deus. Portanto, à figura de Cristo. Cristo já não é a referência fundamental, nem aquele que nos salva, nem aquele que é o nosso caminho, verdade e vida, nem aquele que é a nossa força, nem aquele que nos dá a vida eterna. Pronto, é mais um elemento entre religiões. Então é um chamamento à pureza da doutrina da fé, da verdadeira fé, e não de interpretações desviantes que depois nos perde a essência da relação com Deus e também da figura de Cristo como fundamental e essencial, e como caminho, verdade e vida para nós, como aquilo que devo, com quem me posso encontrar, que está vivo hoje e que é a porta, pronto, que é o encontro verdadeiro com Deus através de Cristo. Seu Padre, outro documento da Santa Sé, o Nacaro, um elogio à monogamia. Exatamente, é outra coisa interessante. Isto foi da Congregação para a Doutrina da Fé, ou de Castelo para a Doutrina da Fé. E o que é que vem dizer? Pois vem fazer também um documento sobre o amor e sobre as relações e a identidade da pessoa, e muito focado também no sentido da mulher, na importância da mulher. E basicamente afirma-se que o homem e a mulher são iguais, a mesma identidade e a mesma dignidade. E por isso o verdadeiro amor acontece na experiência do casal monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, nesse encontro amoroso que se vive a plenitude do amor humano, tanto para o homem como para a mulher. Isto tem a ver um pouquinho com a cultura atual. Portanto, é a rejeição da poligamia e também de outra coisa que se tem desenvolvido nos países ocidentais, que é o poliamor. Então, eu posso ter vários amores ao mesmo tempo, ou a infidelidade, isso não faz só mal. Agora, a tendência das relações abertas. Exatamente isso. Portanto, o Papa vem advertir, porque isto aqui é uma, no fundo, é uma crise cultural que a cultura ocidental está a ter, mas que outras culturas não estão a ter. Os muçulmanos não têm esta crise, nem outros. E, portanto, isto aqui é fraqueza, e esta fraqueza vai se transformar em domínio ou em mais poder para os outros. Porque nos torna débeis na sua, no pensamento, na essência, na defender a verdade das coisas. Portanto, tudo é válido, tudo dá, tudo serve. Foi o que aconteceu um pouquinho com a caída do Império Romano. Também entrou nesta coisa da emoção, do prazer, do sentimento, de cada um faz o que quer. Então o Papa está a dizer, olha, a verdadeira identidade humana, a experiência do verdadeiro amor humano acontece numa relação monogâmica, de um casal homem e mulher, que se amam, e esse amor abraça a vida inteira, e aí se realiza a plena identidade do ser humano. Pois outras experiências também terão o seu valor relativo, mas não se podem equiparar. Então é uma rejeição, digamos assim, da poligamia, do poliamor, todas estas novas formas de relação, e voltar, no fundo, à essência bíblica, à raiz bíblica do amor, que é exatamente essa opção em que um homem e uma mulher são capazes de se amar doando-se, amar respeitando o outro, e nunca com o termo ou sentido de posse. E normalmente é o homem possui a mulher é a sua propriedade. É o que acontece quando nestas relações, de algum modo, se perde esta igual dignidade, esta igual responsabilidade, esta essência também do humano, que é tocado pelo divino. Pronto, então, olha, é um desafio. Muito bem, fica aqui então também esta referência, Sr. Padre. Traz-nos também a nota doutrinal sobre a Virgem Maria. Foi assim um mês intenso, também no princípio do mês, uma nota doutrinal sobre Nossa Senhora, em que se considerou como não apropriado a utilização do título de corredentora ou de mediadora. Que às vezes nós, na piedade popular, acaba-se por dizer Cristo é o Redentor, Nossa Senhora é corredentora. Mas o Vaticano vai dizer, bem, isto aqui é uma linguagem comum, devocional, e poderá ser aceitável de algum modo, mas não é verdade teológica. O único Redentor é Cristo. Nós dizemos isto quando queremos associar Nossa Senhora no seu sim, que se ofereceu totalmente a Deus e participou com Cristo do seu caminho, ofereceu-se com Cristo, foi um sim inteiro a Cristo. Pronto, e nesse sentido. Mas aqui, portanto, há esta preocupação de colocar Deus no patamar superior. Exatamente. Ora, aí está. Portanto, Deus é Deus, Nossa Senhora é criatura, Nossa Senhora é um de nós, uhum. é humana. E não podemos pôr Nossa Senhora como se fosse também Deus. Não, não é? Nossa Senhora é a primeira redimida. Ainda que haja uma grande devoção também a Nossa Senhora, não é? E sabemos. É justo, sabemos. E é bom. Isso é bom. Porque Nossa Senhora deu sim, Nossa Senhora intercede por nós. Na cruz Jesus deu-nos Nossa Senhora como mãe. Nossa Senhora, com os apóstolos, momentos que dizem que lhes dá a mão e os aguenta. Portanto, Nossa Senhora tem um papel único e exclusivo. Mas isso não se pode agora continuar e agora já pôr Nossa Senhora como se fosse Deus, não é? Então, Nossa Senhora é a primeira redimida, a primeira cristã e a exemplar e a intercessora por todos nós. Nesse sentido, sim. Da mesma maneira que mediadora das graças de Deus, Cristo é o único mediador. Mas nós também dizemos que Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças. Portanto, é entender que isso, na linguagem coloquial, está correto, está bem, porque exprime devoção à Nossa Senhora, mas nunca colocando Nossa Senhora no igual mesmo patamar. Patamar, exatamente. Era isso que queria dizer. Uhum. Porque às vezes há pequenas desviações, não é? Pequenas desviações. E então manter esta ortodoxia de fé, esta leitura de fé correta, é que Nossa Senhora é um papel único e total. A devoção à Nossa Senhora é a garantia de uma fé autêntica. Aquilo que for devoto de Nossa Senhora seguramente estará com Cristo. O que é que diz Nossa Senhora? Fazei tudo o que Ele vos disser. Isso é o que Nossa Senhora diz. Nossa Senhora não fala para ela própria, está sempre apontando a Cristo, refere a Cristo. E então, nas nossas debilidades, Nossa Senhora dá-nos a mão para que eu faça o que Jesus diz, seja bom cristão. Pronto, e como Cristo veio ao mundo através de Nossa Senhora, é Nossa Senhora que o oferece. Portanto, tem este papel muito particular também na vida cristã de cada um. No entanto, não, para evitar confusões, o excesso de linguagem, Nossa Senhora é a nossa primeira irmã, é uma de nós, é a primeira humanidade redimida, é aquilo que eu também quero chegar a ser, para me encontrar com Deus. Mas não é. Mas não é Deus. Não é Deus, exatamente. É o caminho para Deus, é aquilo que eu quero ser, mas não é Deus. Então uhum. estes títulos, esta explicação, é só para evitar estes excessos de linguagem que às vezes nos levam a alguma confusão. Por tanto querer amar que depois saímos fora do que é correto, não é? Muito então, bem. Portanto, assim, então o Papa vir esta necessidade desta nota doutrinal sobre a Virgem exatamente. Maria. Porque até já agora, porque havia até algumas petições para fazer um novo dogma. Afirmando Nossa Senhora como corredentora, porque há quatro dogmas marianos. Há, por exemplo, a Anunciação, a Mãe de Deus, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, a Imaculada Conceição, e depois criou também mais um dogma. Mas então a resposta foi: não. Isto aqui não. A verdadeira fé nunca expressou isso. Este título é um título por simpatia, mas não é propriamente um título uhum. profundamente teológico. E então foi oportunidade para clarificar a linguagem, clarificar a doutrina, e quando nós utilizamos estas palavras, nunca ponhamos Deus e Nossa Senhora no mesmo nível. No mesmo patamar. É a primeira redimida, a mãe de Jesus, mas é o nosso exemplo, é o nosso intercessor, é a nossa força. É isso, devemos sempre encará-la como exemplo. Estar não é? Com Maria, estar a caminhar para Cristo, mas é isso. Muito bem. Sr. Padre, vamos então agora focar-nos na liturgia deste domingo, primeiro domingo do Advento, como já nos explicou. A primeira leitura é do profeta Isaías. Diz-nos que converterão as espadas em rilhas de arado e as lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. O que é que nos transmite esta leitura? Oxalá isto pudesse realizar também nos dias de hoje. Portanto, isto aqui é o profeta Isaías, que diz: sucederá nos dias que hão de vir no monte do Senhor. Então, há de suceder. Quando o Senhor vier, isto vai-se transformar tudo. A expectativa messiânica da vinda do Messias, portanto, que havia de vir e que ia renovar todas as coisas. E então temos aqui esta expressão: converterão as espadas em relhas de arado. Aquilo que era para a guerra agora é para produzir, é para as lanças, para matar, agora são foices no sentido de trabalho, trabalho agrícola. Portanto, no fundo, o que é que é? Em vez de estarmos em guerras e em conflitos, queríamos uma sociedade justa e equilibrada e onde todos têm direito à vida e todos se ajudam. Aqui é mesmo a atualidade da palavra de Deus. Exatamente. Ele disse, não se levantará nação contra nação, pois nós estamos a ver isso. E é o que está a acontecer, não é? Guerras e guerras, não é? Não se mais, não mais se preparar para a guerra. O que nós estamos a ver? Uns a fazer guerra e outros a prepararem-se. E Europa, que estava aqui com esta coisa de que a paz era o caminho e nunca mais havia guerra, de repente está a dizer, agora estamos aqui na iminência de uma guerra. Aliás, o general, o chefe de Estado-Maior do Exército lá de França, nomeado há pouco tempo, veio dizer logo no início do seu mandato, olha, e preparem os vossos filhos para a guerra, porque a guerra está aí à porta. Qualquer dia estamos todos em guerra. Isso é o mais assustador, Sr. Padre. Não é? Mas a gente pensa que não é. Mas o problema é este. Porquê? Porque o coração do homem está ferido. E a ambição e a vontade de domínio e de poder de um povo contra o outro continua. Com a mentalidade que havia no tempo das conquistas. Nós pensávamos que o direito tinha regularizado as coisas, que o mais fraco também tinha direito a existir, e agora estamos a voltar ao tempo em que o forte comanda, faz o que quer e destrui o mais fraco. Pronto, é assim. E quando um quer isto, mas os outros o aprovam e dizem que até tem razão, que é assim que deve ser, porque no fundo os poderosos querem exercer o mesmo. Os Estados Unidos agora, da paz que protege a Rússia, porque quer fazer o mesmo na Groenlândia, na Venezuela, onde for, quer. Eu tenho mais força, posso ocupar, é meu, e acabou. E eu provo-te a ti, tu provas-me a mim. Há uma troca aqui estranha. Portanto, voltar à palavra de Deus é, olha, deixemos de guerras e confusões, volvamos a um coração de paz e deixemos que o amor triunfe no coração do homem. Esse é o desígnio que aqui é expresso. Nesta primeira leitura. Avançamos então para a segunda leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Diz-nos que chegou a hora de nos levantarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós. Temos de estar atentos, Senhor Padre. É muito interessante este acordar e levantar-te do sono. Era o que estávamos a dizer agora, gente. Uhum. Às vezes, numa maneira um bocadinho diferente, vamos vendo dia a dia a nossa autossatisfação, as nossas relações, todos queremos ser felizes, estar bem. Mas diz agora aqui, olha, vós sabeis em que tempo estamos. Chegou a hora de levantar-nos do sono. Desperta, porque é preciso fazer algo de mais, algo de melhor, não é? Abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, evitando tudo aquilo que é negatividade, que é ofensa, que é pensar só em si próprio. Pronto, isto é muito interessante, porque esta leitura é atribuída à conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que também era, pronto, foi um filósofo, era de maniqueu. Era também uma espécie de filosofia que dizia que havia um Deus bom e um Deus mau, e andava ali, mas ele era preocupado. Depois escutou Santo Ambrósio nas suas pregações e aquilo também o ia motivando. Então um dia disse que ia ler a Sagrada Escritura, leu esta passagem e quando leu isto disse: é agora mesmo, eu vou mas é batizar e vou-me converter e vou-me deixar de tantas coisas. Portanto, este despertar do sono foi para Santo Agostinho o impulso definitivo para a sua conversão, e foi depois um grande santo e um grande homem e um grande teólogo, um grande pastor, e hoje continua a ser também modelo para todos nós. O Papa é da Ordem de Santo Agostinho. Portanto, o Papa é curioso, nas suas homilias, nas suas pregações, sempre faz uma citação a Santo Agostinho, porque era a sua comunidade, e então é também nos recorda isso. Também nós somos chamados a dar-nos conta que Cristo está à porta e aderir de coração a Ele. Muito bem, Sr. Padre, vamos então ao Evangelho, segundo São Mateus, não é? Iniciamos então este ano A, como nos explicou no início do nosso programa. Diz-nos: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Portanto, na mesma onda da segunda leitura, pelo menos, para nos levantarmos do sono. Exatamente. Portanto, estarmos atentos. Estamos atentos. Porquê? Porque aqui fala da vinda do Senhor. A vinda não falava propriamente da primeira vinda. A primeira vinda é o Natal. A segunda vinda corresponde ao final dos tempos. E o Senhor virá. O Senhor, aliás, nós no fim da consagração, porque dizemos isso, dizemos o mistério da fé, nós dizemos: vinde, Senhor Jesus, esta vinda do Senhor, que está a consumação da história, o encontro definitivo com Cristo, acontecerá no final dos tempos e vai acontecendo cada vez no nosso dia a dia também, este, quando o Senhor nos toca, quando despertamos e somos tocados pelo Senhor, isso transforma. Mas então aqui a leitura fala um pouquinho para esta atitude de estar atento, não é? E até faz uma comparação nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam o seu casamento, até o dia que entrou na arca e não se deram por nada, e veio o dilúvio. Então, e agora também vão estar preparados. Andais aí numa vida, mas o Senhor está para vir. Está para vir e é importante, não é? Por isso, estáis vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Isto aplica-se à vida pessoal de cada um, não é? Está vendo? Ontem tive um funeral de um jovem de 53 anos. Então, de repente, olha, veio o Senhor, ou concluiu a sua etapa, vai-se encontrar com o Senhor. Ou então, nesta visão mais definitiva, em que será para o mundo inteiro, temos preparados, porque quando eu não estou à espera, sou chamado à presença do Senhor. E era bom que nesse encontro com o Senhor levasse as mãos cheias de boas obras e não apresentasse mãos vazias, porque a eternidade tem a ver com isto, tem a ver com aquilo que eu me autoconstruí, aquilo que eu fiz de bem na minha vida. Isso é o que profundamente nos constitui. Então é também este preparar-nos para o Natal, que é a primeira vinda, e as leituras falam-nos desta expectativa da vinda definitiva. O Natal é o Senhor que vem e que nos encontramos com Ele. Então também nós devemos despertar-nos deste sono em que às vezes nos envolvemos, preparar-nos, estar vigilantes para a prática das boas obras. Muito bem, Sr. Padre, obrigada também por esta reflexão. Temos uma sugestão que nos traz também. Pronto, como estamos neste tempo em que nos aproximamos do Natal, desta vinda do Senhor, temos também então a música de hoje, Vem Senhor Jesus, cantado por um grupo assim, de música juvenil, assim mais jovem. Muito bem, vamos então ouvir, Sr. Padre, vamos apreciar este tema que nos traz. Vem Senhor Jesus, porque sem ti já não vais achar. Vem Senhor Jesus, porque sem ti não há melodias. Vem Senhor Jesus, porque sem ti não encontro paz em nada. Sem ti os meus olhos não brilham. A vida é coisa pouca sem ti, sem ti, sem ti. Meu coração não se pela manhã, Senhor Padre. Uma ótima sugestão com este bem, Senhor Jesus. Obrigada também por nos trazer este tema tão doce com estas vozes jovens, não é? E é bonito também, agora próximos do Natal, também para as nossas crianças, para a catequese e para os jovens e adolescentes, um tema também especial. Pois vamos também tentar semear um pouquinho esta semente da fé. Não só ficar na festa exterior, que é muito sedutor, é muito animado, e ainda bem, e encontro família, mas deixar também que a sementinha da fé se vá fazendo nas crianças e nos jovens, porque fica para a vida, e é um dom excelente que podemos dar, é dar uma raiz de fé em que a pessoa se possa ter um sólido no chão para pisar, um chão firme, a rocha firme, como dizia Jesus, que muito há de amparar as dificuldades da vida. Seu Padre, muito obrigada pela sua participação aqui em mais este nosso programa. Marcamos encontro para a semana. Boas celebrações também para estes dias. Até ao próximo programa. Muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada também a todos os que estiveram na nossa companhia. Sabemos que são muitos, semana após semana, aqui nas Palavras de Esperança da Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.